ouvir do Lima Golf que vocês iam afastar um pouquinho mais na radial 345, umas 5 milhas. Virou ativar, está passando a 345 entrando. Filhotinha, não é possível entender a mensagem, aqui está muito baixa a transmissão. Alto e claro. Confirme a intenção do Hotel Juliette. Sete zero, informe estabilizado. Chega um 7-0, aqui do mesmo comparar. Irei coordenar com o operador, aguarde instruções aqui. Azul 089 decola aos 23, controle 208. 208, boa. Novembro, livre pouso no 7, vento no 3, 0 graus, 1 0 mais, alto. Livre pouso, pista 1 no 7, novembro, alto. Boa noite, 026. São Salvador, boa tarde, Azul 4089. 4089, Sulema tem a 340 na saída da Elba. 340, saída da El Azul, 4089. Controle da Azul, 4089. Possibilidade, questão de diminuir nosso atraso direto ao Bidev, se possível? Deve, eu não posso, pois não fica na minha área, pode valer. Ok, Lido, obrigado. É 3, correção Gol, 1397, chame Recife agora, frequência 288, alterna, frequência 251, alterna 3325. 251, alterna 3325, no 394, 397. Controle, já autorizaria o Victor Namor que prosseguia de volta para a fase de voo. A ideal agora seria a magnética proa sul, para interceptar a proa 110. Autorizado, Victor Namor. Autorizado, proa sul. Sim, proa sul, Victor Namor. Confirma apenas o nível que deseja voar inicialmente? 1180. Confere, autorizado, ele é o 1180, Golf 677, decola da pista 10 com curva direita, saída da EL. Controle em 119, corrige 120.8, 5532. Autorizado, 180 para ele é o Golf 677, decola da pista 10 com curva direita, na saída da EL. 120, decimal 80, controle 5532, no transponder azul 5076. Chamo pronto, puxa essa azul 5076. Seria meio estabilizado. Fica com a torre agora em 1895. Torre 18, decimal 95. Ô, 6326, também já está preso no localizador, senhor. 36, reduza para aproximação, precisa com a torre Salvador 1895. 235 torre 6336. Uhum. para liberação, ok? Salve, Amador, boa tarde, Oscar 6142. 6142, Recife, aguarde posse. Aguarde. Peça aí, estourando o levantamento, pode ficar à vontade, ok? Ah, Mirante, senhor, muito obrigado. Tio Achil, seu solo aos 27, autorizado o retorno, é partir do zero. Para a visão 417. Para puxa de estacionamento. Autorizado, portão 11. Portão 11, Juliette, a copia? Tá autorizado, Manati, mil pés, decola 17, controle em 120, decimal 8, 0. Acione o código padrão, outra Juliette. Firme? Então aciona, chame a torre em 120.8, hotel de Juliette. Hotel Juliette, é possível. Autorizado, táxi, champanhe, é só você. Eu 4089, chame centro Recife, 1251, alterno 3325. 251, 2335? 13325. 251, 2335. E a secundária é 13325. 13325, obrigado. Controle de Salvador, Vitor Bravo Delta. Portão rotatório visual, quando fecha. Fechame torre 1-1-8-9-5. Torre 1-1-8-0-5. 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, graças. Torre Salvador, Papa Tango, Vitor Bravo Delta. Vitor Delta, Bravo Delta, reporte trem checado final 2-0, do final do 7. Você não tem caixa travada no final do 7. Botão 3193 para ataque, estamos com 176, 3 horas e 45, Campinas. 120, decimal 8, grato, até o direcionamento. Então, pátio Índia no ponto de espera 1-1895, ajuste no 00. Pátio Índia, 1895, no ponto de espera, está 3193. Manati, eu solicito a ascensão para 3 mil pés. Em condições iguais, 3.500. Serve? Afirmo, 3.500. Siga direto Manati, 3.500. Hotel Juliette, Serra. Serra. Bravo Delta, final 17, trem baixado travado. Repouso Delta, vento 130 graus, 10 nós. Zulu, Romeu, Papá, controle, Salvador, prossiga. Gente, prossiga sua descida para o Instituto de Tráfego de Cairu. O Zulu, Romeu Zulu Papá, informe visual com Cairu Lourenço para frequência livre. Controle, o Vitor Rodolfo finalizou aerolevantamento por hoje, senhores. Solicita a descida e regresso para Bolo. Esse é para o nome do pé, o Vitor Lima Gol. Prossiga via linha litoral, na minha escuta. Litoral na Cisco, descendo para Vista. Salvador, para Cisco. Salvador, Novembro, o Índia Delta Novembro, para Cisco, contra as Uais, para pouso em Veracruz, informe para a descida. O Vitor Lima Gol vai pousar na 17, né? Ah, se não, eu prossegue para 17, Vitor Lima Gol. Pode prosseguir com a proa 80, 080 esquerda e já intercepta uma curta final da 17. Ah, se não, tio, curva esquerda para 080 para intercepar final da 17, Vitor Lima Gol. Romeu, Salvador, Papai Romeu, Oscar Bravo. Romeu, Oscar Bravo, prossiga. Está decolou de Serra, Luiz de Alcântara, está com proa de Santana, está mantendo 107, 4 a bordo, 4 alocado, é 02, 02, contrato quadrado. Bravo Delta, seu solo, os 38, qual é o pátio? Qual é o seu pátio? 9, 20 milhas fora. 20 milhas fora, vai chamar o Roberto Bravo. Conseguia 507? 507. Gente. Boa tarde, CNME 142, aguardando a autorização de tráfego. Sim. pronto para pushback e acionamento, 076. Me puxa, me dá. Beleza, 076. Vitor Lima Golf vai tentar 12 horas 4 milhas, um Robson 44, comprou a norte, mantendo aqui no teste. Curativo, vai ficar atento ao Robson Vitor Lima. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Fuca. Controle 120 decimal 8 e aciona 5017. Posição decola da 10, curva esquerda, Fuca 208, controle 5017 na fonte. 6145. Informativo, Fuca, transição Aracaju, confirmando. Chama pronto, puxa acionado. Fuca, Aracaju, chamará. Se tiver questionamento, Oxa 635 está na posição 4. Livre, chame de táxi. Pode dar. O 3 decola aos 38, controle 208. Bota 208 agora. Controle Salvador, até 3193, boa tarde. 3193. Tudo é manter a 340 na Freud Leda. 340 Freud Leda. 3009, formação Nike. Está na posição 10, posição dela. Primeira nave? Delta November. Esse é ok, o Delta November. Ao cruzar 3 mil pés, frequência livre, o Delta 90. E dá presente só de quem para alternar para o grupo de Zuluca, Matheus Galá. Ok, então prossiga via corredor Caixa Prego, Vera Cruz e Interlagos, o Delta 90. Zulu, Romeu Papá, cruzou 3.500, frequência livre, tem um bom pouso. Terceira Coral, graças ao 5076, está pronto para o táxi com 1-1-1 a bordo, 2 horas 45 de autonomia, alternando Salvador. Até a saída do pátio está livre, agora as instruções para prosseguir. Livre até a saída do pátio, é o carro de instruções, azul 5076. 6142, pushback, acionamento 05. 05 aguarda, puxa acionar 6142. Aguarda. Ou 2009, cópia? Top cópia, 2009. Ilhéus autorizado, 240, conforme plano. Decola da pista 10, curva direita, da El, transição Coral. Controle 1208, 5035. Autorizado 240 para Ilhéus, decola da 10, curva direita, da El, Coral. 608, controle 5035, transponder aero voo 2009. Correction, Controle, o Vitor Golf vai interceptar a final. Vitor Lima Golf, chame torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, muito obrigado, Vitor Lima Golf. Ei, bom dia, é o Papa Tango, Vitor Golf, interceptando final, 1-7. Seu Gilete Terra, prossiga. Frequência livre, Guilherme. Decidi o pouso no 7, Vitor. Alô, Roxa 63, 15, táxi. Então, 167 a bordo. Tá, alternando o Galeão, 4 horas e 5 horas de autonomia. Até o ponto de espera livre, 1895 a torre, 1010 o ajuste, 63 a no 5. Beleza, até o ponto de espera, 1895 a torre, 1010 o ajuste, 63 a no 5. Obrigado. O azul prossegue, seguindo o chaneta, até o ponto de espera está livre, 1895 a torre, 1010. Ligue, taxi com o chaneta, 1090 ajuste, torre 1295 a gente tirar a torre. 50 Nedel, 1010, reporte livrado. Cusco, chegada a Mari, está no lugar do fundo de para 5.010, mais para o Brasil. Controle Salvador, boa tarde, voo 9097, informação mais. 097, identifique, chegada Bonf, desça para 4.010. Identificou Bonf, 4.010, voo 1097. Seu solo foi os 4-5, foi recebido. Zero 97, vai na frente de Duna. Duna, 0097. Ai, que bravo, Nifar, vai na frente de TAP. TAP, mais bravo, Nifar. Salvador, boa, chamada 6315, pronto, ponto de espera da 1-0. Centro de decolagem, 6315, vento 1-0-0 graus, 1-0 mais. Livre decolagem, 1-0, 6315. Autorizado, alinha e mantém o azul. Alinha mantém 90, 0076. Charlie Romeo Vitor, Salvador, prossiga. 4131 na guarda copa. Guarda copa, patrão. 08, obrigado, boa. Bom. Eu, Charlie Romeo Vitor, vejo que está cruzando 3 mil pés já. Pode você seguir em frequência livre para a coordenação com possível estáfico na área. Tenha uma boa viagem. Torre Salvador, boa, Chanel 6315 decolado, saída da El. É 315, suba ao 360 na Prodileda. Salvador 360 na Prodileda, 6315. 6193, chame centro Recife, 1251, alterno 3325. 351, alterno 3325, boa. 076, vento 1, 00 graus, 109. Líder, colagem, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Voo 2009 no 10, para puxa, puxa, autorizado, portão 10, puxa, sinal, chama o táxi. Vai chamar pro táxi, Gol 966, reduz para 239. 2309, gol 966. Pronto, senhor, 42. Autorizado, alinhar e decolar, pista 10, 120 graus, 109, 142. Decola 5076, decolou os 49, controle 120, decimal 8. 208, 076. 47. Controle Salvador, boa tarde, azul 5076, saída Coral, 1300 pés. 5076, suba e mantém 180 na proa de Coral. Suba e mantém 180, direto Coral, azul 5076. Mike Bravo informe, desça para 4 mil pés com 1010. 4.000 com 1.010, Mike Bravo em forma. Esse é o 050. 050, voo 1 da 966. Patrono 71, cópia. Confio, 41, 31. Confirmando, pronto para cópia? Pronto para cópia. Campinas 340, apesuro 10, conforme o plano de voo, decolada 10, direita. Da Leda Motiva. 120, decimal 8, 5032. Autorizado, Campinas 340, apesuro 10, decolada 10, curva direita da Leda Motiva. 1208, 5032, transponder, o azul, 41, 31, vai chamar para o deck para cá. Correto, 6154, identifique chegada a Mari, desça 070, como número 4 na aproximação, reduz velocidade para 250 nós. Alternador, chame 6142. 42, turno 350 na PUCA. 350 PUCA, 6142. Corona 099, pode prosseguir descida 2000. Solo Gol 2009, para o táxi, 157 a bordo, 3 horas e 1, alterna Salvador. Para cruzamento visual, no corredor. Ciente 3000, restrito, Corona 097. Que é Delta Novembro, Salvador? Novembro. Estou recebendo o transponder 1900 PS quando deveria estar com 1500, confirma. São 1650, ok. Ok, quando no pouso, cheque seu modo transponder, está dando a diferença bastante. Que veio o Delta Novembro. Ok, nós deixa ali para o 1500. 6321 com a Mike, boa tarde. Brasília, guarda cópia 6321. Claro. Salvador, Gol 984, informação Mike, posição 7, autorização Aracaju. O Michael Mel, seu destino é? Ok. Me escuta permanente, informe 10 milhas fora de Salvador. Decolada 17, curva direita, árvore elétrica, após direto, opló e após direto. Controle 1208, aciona 5036, Tango Zulu. Mike Bravo uniforme para sequenciamento, curva agora à sua esquerda para a 030, nessa planta intercepta. Chega para a 030 nessa planta intercepta, está autorizado continuar descendo, fugiu o 4000. Preciso ser descido para 3000, Mike Bravo uniforme. 3000, Mike Bravo uniforme. 1097 para o localizador, esquerda 160, desça para 2000, livre LS. No 60, 2000, livre LS, no 097. Controle, Salvador, boa tarde, mais uma vez, Papa Romeo, Kilo Papa Mike. Kilo Papa Mike, prossiga. Acabou a parte visual do cheque, só fica a declaração para procedimento de LS da 190. O Kilo Papa Mike, informe que no momento o seu vai ser o número 7 na aproximação. Prossiga. Situações live, mantenha uma espera visual no setor aí até a liberação do controle, ok? Está mantendo a espera visual no setor até a liberação do controle, pelo Papa Mike. Eco em novembro, identifique chegada Aman, setor 060. O vento está 120 com 10. Atendendo, 050, Gol 966. Gol 966, desça para 3.010. 3.010, Gol 966. Tá com o uniforme 2.000, livre LS X-Ray. 2.000, livre LS X-Ray, vai apontar estabilizado, Mike Bravo uniforme. Gol 966, reduz para 209. 2.009, Gol 966. Estabilizou na 097. 097, torre, 1.895. Gol 1.895, na 097. Delta Novembro, atente tráfego com um Eco Charlie 45, sua posição de 12 horas, 7 milhas, mantendo 500 metros. Cheio do tráfego, Manuel Visual. Pelo Papa Mike, informa o tráfego 12 horas, 6 milhas, mantendo 1500 pés, um ultra leve avançado, pelo posto. Está ciente do tráfego do Papa Mike. Autorizado, chão para ingresso. Bravo uniforme. Bravo uniforme, torre, 1895. 1895, Mike Bravo uniforme. 097. Gol 2009, decola 57, controle 20, décima 8. 208, obrigado, boa tarde. Torre, boa tarde, Papatango, Mike Bravo uniforme, estabilizado o localizador. uniforme, chame no externo. Salvador, boa tarde, eu vou 2009 na DAEL. Aracaju 230, Golf 677, decola da 10, esquerda, Pulca Aracaju. 1208-5046. Nome Alfa, 510. O litoral informe passando a praia de Itapuã. Salvador, é o Gol 2009, boa tarde. 2009, suba 240, saída da El. 240, nada El, 2009. 1966, reduza para 1709, desça para 2000, livre LS X-Ray. 2170, reportagem sublinhada, X-Ray, 1966. Controle, como sugestão, o que o Papa Mike poderia seguir para a posição pelo aqui antes de tempo? Temo que o Papa Mike prossiga então e já já o senhor vai ser sequenciado. Pode prosseguir para a prevenção. Sim, autorizado pelo que antes de tempo, aquilo Papa Mike. Já está na venda, já visual com o Papa Mike. A Vila do Estano está bastante travado, terceira modificagem da base por 7 via direita, o Mike para o fã. Está autorizado, chame na final da 17, cancela o plano 00. Autorizado, vai chamar na final da 17, Mike para o fã. 097, solo ao 59, direito 21 no solo. Direita 21, gol na 097. Índia Delta Novembro já visual com o local de pouso. Índia Delta November, cliente, frequência livre no presente. Livre, November. 4462 da Azul, desça para 3.010. 3.000-0-0-4462, livre velocidade? Negativo, reduz a velocidade para 199, é o número 3 ainda. Redução 90-4462. 3154, desça para 4.000 pés, 1.010. 4.000 pés, 1.000-0-0 na Júpiter, 3154. É 6142, chame Recife agora, frequência 2545. 1245-142. Juliette pro 4, 0097. Confirme o horário do plano, estou seu plano aqui. Mais 3 minutinhos já devo ter o sistema. Assim possível pagarei a conta. Mike Bravo informe, cheque o treino de pouso no 7, vento 1-0-0-0-0-0. Está bastante travado, autorizado o pouso, disse no 7, Mike Bravo informe. Estabilizado, final da X-Ray, gol 9 LS. Gol no 966, compete a aproximação LS, chama 3895. 295, boa. Para separar? Decola, separar. Autorizado, ele sai decolar 1-0-0 graus, 1-0 mais. Autorizado, decolagem, gol no 796, vitor na 0. Boa tarde, gol 9-6, estabilizado, sinal da X-Ray. Façando externo agora. 7-6, continua a aproximação, agora atrás do seu pouso. Guardando, gol 9-6. 0-0, 4-0, estabilizado. 0076. Mantenha 180, serviço radar encerrado, passa coral, chame o controle de Léo, frequência, corrijo. Aprovadinho o COVID, chame o controle de Léo, frequência 20, decimal 1. 3420, boa. Frente alto, ninguém mantém. Chama a torre pro táxi, lima no meu fone. Sigo a frente, 5 milhas, um Boeing 737-149 ground speed. Martins, já está reduzindo 4 para 0. 2009, chame Recife 251, alterna 33, decimal 25. 251, 133-25. Kilo Papa Mike. Estamos iniciando a espera visual em Paris. Atingi 4.000, 3154, confirme velocidade de alta. 3154, isso é para 2.000 pés. 2.000 pés, corrija. Isso é para 4.000 pés, voltímetro no 0, no 0. Agora isso vai ser direcida. Confirmado, descendo para 4 no 10. Correto, descendo para 4, 37 localizador, com a proa 030, tira 030 nessa 37 localizador, mantenha 3, 4 no 10. Mantendo 4.000, Guvanesca, na proa 030, 3154, reduz mais a velocidade? Será necessário, fica livre, a velocidade que quer, 3154. Salvador, boa tarde, voo na 796, decola saída da. Azul 4462, compete a aproximação LS, chama a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 795-4462. Estou no 796, contato radar decolagem, tudo mantém o nível de 360 após 2000, voo Eleda. 360 após 2000, pro de Eleda, voo na 796. Para 2000 pés, chama estabilizado. Para 2000 pés. A reportagem estabilizada, tá? 3154. 462, continua na aproximação, aguarda a transição de pouso. Segue na aproximação, vai dando pista livre, 4462. Controle o Mike Home Alpha passando Fito Açu, se possível, direto em Rimar. Gente, mantém o litoral, agora a transferência toda. Home Alpha. Detando luz, suba sem restrições a 11 antenas. Detando luz, suba sem restrições a 11 antenas. Mike Home Alpha, para o cruzamento do campo, chama a torre em 18, decimal 9. 295. Posto Zulu. Posto Sistema 0 Azul 4462. Corre, boa tarde, Mike Home Alpha. Situação só habilitados e homologados em Santos. Suba para 2000 pés, o altímetro em Salvador no 0 no 0, ainda mantendo espera visual, aguarde vetor para a final ILS X-Ray da 1-0. Correto. Posição 7, coordeno com a equipe de solo, o tráfego da companhia vai passar a retaguarda para estacionar no 9. Após o mesmo, está livre, poxa. Após a aeronave que vai parar no 9 livre, a retaguarda está autorizada. Boa noite, isso para mim, coordenado. Direto para o Zulu. Prossiga, senhor. Suba sem restrição, as 11 antenas. Vamos, Zulu. Grato, sem restrição, as 11 antenas. Boa noite, Fox. Thank you. Sinal Rimar, livrou 1-0, Mike Romeo Alfa. Sete falando, Sola Rimar, Romeo Alfa. Vento 1-0-0 graus, 1-0 mais. Romeo Alfa. 4-4-3-2, Solo 07, 1-2-1 no 1 no Solo. Salvador, boa tarde, Azul 4462, 4462, aí para ele qual a posição 1, Romeu, pátio 3, ingresso quilo. Romeu, pátio 3, via quilo, 4462. Fox decola aos 09, curva esquerda, e chama o controle 1208. 208, Lima Fox. Sou o Papa Mike, continua de manter esse visual com a flor 280. Afirmativo. Estou me atingindo 2000. Pediu 2000. Controle, boa tarde, é o papapá, Lima, Lima Fox, decolou da 17, cumprindo o perfil bom. Lima Fox, computador da Anza Colégio, suba sem restrições ao 220, você dá mal, contato na data. Subindo sem restrições ao 220, Lima, Lima Fox. Subiu ao Mike. 3154, livre pouso, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0 mais, 3154. Cruzado pouso, pista 1-0, tá 3154, vai estar travado. Lima, Pedro Lecce? Pedro Lecce, antes de me ver 135 no transponder, peço em regras de voo visuais. Voltímetro em Salvador 1-0-1-0, informe no através do Parque do Sul. Outras letras é. Sou o Papa Mike. Eles vou agora modificar para instrumento, 10 milhas, setor noroeste de Salvador. Mantendo 2 mil pés, altímetro 1-0-1-0, em contato radar. Operação a partir de agora para final do ILS-XA, dá 1-0, curve à esquerda para 1-8-0, agora de retorção. Papa Mike, esquerda 1-8-0. Controle de atriz da novela? Diga. Às vezes a mudança de regra está presente, procedida pelo corredor interlado da pré-rotatória após a 57. A gente chegou ainda na venda, plano instrumento modificado a partir de agora 1-8-2. 1812. Fica descida para 3 mil pés, altímetro 1-0-1-0, vou direto para Paripe, direto no corredor de Lago. Chama em Paripe. Controle, o Papatango direto para o Rio, tem condições visuais, passa agora o 055 para uma centena. Partida presente, modifica as regras de voo, solicita 1-0-5, direto conquista. Pronto para modificação, temos o Rio. Pelo Papa Mike, para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda para o 1-4-0, chame estabilizado. Curva à esquerda para o 1-4-0, chamará estabilizado pelo Papa Mike. Uno 796, chame Recife 25, Uno Alterna 33, decimal 25. 25, Uno Alterna 33, 25, Uno 795. Até o ponto de espera da 10, 1884. Eu estou em 118.95, 1010 o ajuste. Quando possível, aguarde o estimado para o pouso. Contra 1900, copiado. Pouso e conquista. Vamos, 3154, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 3154. Azul 4131, Lívia Colar, vento 1-0-0, Brasil, Danai. Foi de novembro, disse para 1500. Três últimos, em Salvador, 1-0-5. Corrigiu, 1-0-1-0. Alistado, 1-0-1-0, trazendo para 1510, já com o dia 90. Não, 1-3-3, boa tarde. Tiro Papa Mike estabilizado no localizador. Setor Pouso, final. Tiro Papa Mike. Pouso final, Tiro Papa Mike. Tiro Papa Mike, chama a Torre Salvador agora, é 1-8, desse final 95. Torre 1-8-95, grato, Tiro Papa Mike. Salvador, muito boa, boa tarde, gol 884, condição 0, pronto. 884 autorizado, alinhar, se manter. Se manter, 1-0, gol 884. 431 aos 1-5, decola, controle 208. 308, 431, boa. 4 ingressos verdes, por favor. 1 graus, 1-0 mais. Alinha, decola, 1-0, gol 984. 3, 4, 3, 1. Radar na decolagem, se mantém o 340 após cruzar 2.000 pés, beleza, 431. Após 2.000 litros, 340, 1.431. Projeto para 510, altímetro em Salvador, 1-0-1-0. Através do Parque do Sul. Pode 108, acione identificação. Torre, a questão daquilo Papa Mike, perto da DA, cancelar o Planinha CR e para visão para 197. Ok, ciência autorizado, reposta 117, Mike, cancela o plano azul 6. Tiramos a semana um pouco e mais perto eu falo cancelamento. Ok, chama o cancelamento. Tiro Papa Mike, chamarás o cancelamento. Segundo 884, decola azul 5, controle 20, decimal 8. 208, bom trabalho. Ah, prossiga. Decola da pista 1-0, primeira curva esquerda, saída Conde, controle 1208, zona 5067. Correto, direcionamento parte militar, táxi chama 1-1-8-9-5. Alternativa? Alternativa, Goiânia. 6321, no pátio principal, Índia, ponto de espera da 1-0-1-1-8-9-5, Senegal, 1-0-1-0. O tipo de equipamento? São Paulo, 3601 São Paulo, 3601 Zulu, 1-0 Decola da 1-0, curva direita da El, Leda, Mótiva 1-2-0-8, Zona 5072 Zulu, Juliette Altitude agora, Zulu, Juliette. Deixa eu parar de entrar, são 1510, altimetro em Salvador 1-0-1-0, direto do rotatório. Informe ingressando na CTR Salvador. Tem a frequência livre, ataque de agora no meu 645, informe a 20 milhas de Salvador, na proa da rotatória. Vicente, Mike, autorizado pouso 17, depois livre a parte do Graé, informe o seu aluno, 30 graus, 10 graus, Mike. Apontará o solo, que informa, Mike. Doutor Juliette Serra, cruz imediata, final do 0, chama pra gira base no 7, Serra. Cruz imediata, reportar a lembrança. Salvador, Jeco Indiana Weber. Jeco Indiana Weber, prossiga um pro da rotatória, ok? O pro da rotatória, reduza na aproximação, porque tá 120, tá bom. Pro da rotatória e chama final no 7. Gente, reduzindo, chamará na vertical da rotatória, o Jeco Indiana Weber. 3, estamos de luz. 3, 2, 1, aproxima a ponte 0, 0, 0, pronto. Autorizado, alinhar e decolar, 1, 2, 0, 1. Ali decola, 6, 3, 1. Papa Michael, estacionar frequência livre, solo 20. Gira em base agora, curta aqui para a final direta, para evitar a espera, gira em base e reposta na final. Gerando base para 17, gente, livre decolagem, minha 3, 2, 1. Virando final, 1, 7, o hotel Juliette Serra, baixado. Quem encerra? O vento 1, 2, 0 graus, 1, 0 nós, após o pouso livre, parte 4, informe do sol. Da rotatória, o Eco Indiana Weber. Eco Indiana Weber, autorizado final da ANUSSET, vai autorização de pouso. Gente, final da ANUSSET, aguardando autorização de pouso, Eco Indiana Weber. Alternativa 126, decimal 8. 255268, bom trabalho. 2085, a secundária. 255268, boa. Então vem até a cabeceira. Fechamos para o cruzamento da 0, junto com 26. Até 3-2-1, decola os 2-1, controle 1-2-0, decimal 8. 128, boa. Aqueceu só os 2-2, a estacionada do referência. Certo? Mantém 360 na água, o chané 6321.